Vejo o que acontece. O quê? O que virá depois? O quê? Estes pombinhos vão se apaixonar. Seremos só nós dois. A troca de carícias. A mágica no ar. Enquanto há romance entre os dois, desastres vão chegar. São tantas coisas a dizer, mas como lhe explicar? O que me aconteceu, não vou contar, senão vai me deixar. O que é que ele esconde e não quer revelar? Pois dentro dele um rei existe, mas que não quer mostrar. Má situação. Sua liberdade está quase no fim. Domado e...